requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Pois o homem não vive se seu sentimento não admitir. Já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Não, não, pois o homem não vive se seu sentimento não admitir. Pode requebrar, oi! Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra! Requebra sim, pode falar, pode rir de mim. Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer. Quero você, amor. Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer. Quero você, amor. Quer quebrar? Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Até o chão. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Oh, oh, oh, oh. Em cima, em cima, em cima, em cima. Oh, oh, oh. Embaixo, embaixo, embaixo. Vai, maninha! Oh, oh, oh, oh. Em cima, em cima, em cima. Vai! Oh, oh, oh, oh. Requebra! Assim eu vou até amanhã de manhã, minha comadre. Ai, que gostoso! Ai, ai, ai, ai. Oi! Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Oh, oh, oh, oh. Em cima, em cima, em cima, em cima. Oh, oh, oh, oh. E aí, por que você não desceu? Desce tudo lá embaixo comigo, vai. Ai. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Oh, oh, oh. Em cima, em cima, em cima, em cima. Oh, oh, oh, oh. Vai. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Oh, oh, oh, oh. Em cima, em cima, em cima, em cima. Oh, oh, oh, oh. Agora é o seguinte, todo mundo sassaricando, dançando, requebra, colombo, vai! Embaixo, embaixo, vai. Embaixo, mãe, embaixo, vai. É bola, tio, é bola, tia. O pai também, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.